4-4-4-1-2-9, vou na terça. Salvador, boa noite, 4405 da Azul. Condições de alinhamento do colagem imediato? Afirmativo. Perfeito, então agilize manobras, ali em decolagem sem parada, tráfego nacional da Almoviano, 7 milhas fora, mantendo 190 nós. O vento no 70 graus, 11 nós. Vamos agilizar e autorizar para decolagem ao alinhar o azul 4495. 9795. Eu tenho 97, chame o IC, chame o

2795, tá livre registrar de velocidade em pleno? Tá livre o número da aproximação 2795. localizador visual 2795. 2795, torre, número 895. 1895, 32798. Ou coisa, 2795, perdão. Salvador, azul 2795, boa noite, final e elétrico. 2795 avistado por autoridade pistão 0, né? 60 graus, 1 0. Aqui livre pouso, pistão 0, azul 2795, só confia por gentileza o vento novamente. 1 60 graus, 1 0 mais. Tá, 2795. Cosmo 5, autorizado, né? Decolamos 0, vento do 60 graus, 109. 3662, livre a linhagem, decolar. Cortaram a transmissão, poderia confirmar a... o que disse? Não, não era seu, senhor. É 3215 mesmo. Desculpa. Está autorizada a linha de decolar no 0, vento no 60 graus e no 0 baixo. A linha de decola até 3215. Vento 5, decolou aos 5-4, show controle, número 0 no sinal. Controle 1208, tá 38 no 5. Controle, boa noite, tá 38 no 5. Retrocesso, volta a tomar a sua via saída, São 1 para o número 340. Então vou no 340, tá 38 no 5. Controle, autoriza para o 3815, Leda. Eu não entendi, confirme. Autoriza a PROD Leda para o 3815. Vou manter a pessoa, comandante, via saída só. Vai manter. Autorizado o acionamento no 02, chame para o pushback, o CNM é 3 no 0. Chegada com o médio 1 para o nível 050, ajuste em 10 com o vale. Número 98, cruza o nível 245, a 2 milhas da posição Papode, permanece sob vigilância. autorizado pushback, chame para o carro. Salvador, com o aeronave 73, posição 04, solicitando autorização para o pushback acionado. Aeronave 73, meu nome é Setor, aguarde para o pushback. Aguarde, agora aeronave 73. Cruzou o nível 160, passou a posição salve, chama o 133, enfim. 125, decimal 1, caso negativo, 123, decimal 8, tanto 38, 15. 251, 238, tanto 38, 15 graus, boa noite. Boa noite, tamo bom, boa noite. Obrigado. Seria uma previsão do início de pushback do Gol 1973 na posição 4? Fica na lado da aviança, aí se eu quase liberar o retaguarda, será autorizado o pushback. 4 horas e 10, alternando Salvador. 6310, segue via Henry Alfa, chame o ponto do ponto de espera da pista 10, QNH 1019. 1019, via Henry Alfa, chama pronto, né? 6310. 1963, após a aeronave da Vianza Librar e Itaguari, inicia o pushback do 4, chame para ataque. Autorizado, chamada para ataque, agora vai para ataque. Oi, Salvador, do voo 973, solicita autorização para parte, com 3 horas e 58 de autonomia, alterna Campinas, 1-1-6, bota. Segue parte, o ponto de espera da pista no 0, chama em ponto, que negar no 0-9. Parte autorizado, ajuste no 0-9, chamada quando pronto, no ponto de espera da pista no 0, voo 973. Segue a 3 no 0, decolou 0-7, chama em controle, no 0 do sinal 8. 3-1-0, via saída da PUCA, subiu para o nível 350, já na minha 3-1-0. Via até o 350, pode voar Jamo ou até mesmo Maru? Não tem a perfil de saída. 782, a sua linha de identificação. Para a posição 8-2, permanece sob vigilância, nível 1, 970, informa do ponto da descida. Para o 8-2, vou na prova do comédio. Para o 8-2, para o comédio. Mete o informa do ponto da descida. A linha vai ser parada? Sem parada agora na nossa frente. A linha vai ser parada, o vento no 70 graus no 0 norte, no 93. A linha vai ser parada, agora na nossa frente. Posição Duna, 2300 pés, complete a aproximação. Chama a posição Rodeira, 1-8, do sinal 95, azul, 4298. Salvador, azul, 4298. Azul, 4298, com a aproximação, aguarde de pista livre. O fone, o anjo da Gomes, chama a rolagem na caixa de feira no Zé. Guardando pista livre, 4298. Negar 1-0 no 9, autorizado pouso no 0, vento 1-7-0 graus, 1-0 9. Autorizado pouso, 4-9. Sete 3, Nicolás 1-0, chama o controle, 1-2-0 de sinal. 0-8, obrigado aí, boa noite. Patrulha Salvador, gol 1-9-7-3. 973, via saída São 1, suba para o nível 360. Vigilante. Então, voando 360, voo na 973. São 3305, após a posição 4, continua a via para 2010, utilizado o ILS, forma estabilidade. Juliette, na Misco. baixo, descida 2782. Controle Salvador, 2782, cidade descida. 2782, aí está para o nível 050, 2782. 050, 2782. Chama o centro de Recife, frequência 126, decimal 85, caso negativo 1545, chamada 310. 7350, vai chamar Recife, 1268, contornando 12545, uma bloca. 96, 169 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna TVZ. Autorizando o par, observando a aeronave da Azul, ingressando agora via Juliette para o portão 3. Chame pronto do ponto de espera da pista 10, Gomes 096, que é legal no 019. 7-9-4, que é o 09 da Azul, ingressando para o 03, Gomes 099. Firma. É 3-3-5, confirma como recebe o controle. Alta e claro. Chame na 3-3, confirma como recebe o controle. Tá, recebemos alta e claro, porém, se eu perceber hora que o senhor aperta os gatilhos aí, ele faz um corte de ruído, mas alto e claro. Perfeito. Azul 782. Pronto com a frequência 119, decimal 8, inicialmente. 1198, só para informação, a interferência recebeu quando não tem ninguém falando. Azul 782, 1198, agora... 2772, o controle Salvador em 119 decimal 8, confirme clareza em testagem. Fica na razão, perfeito. Solicitação, está minha amiga. Faça solicitação diretamente ao centro de Recife, frequência 125 decimal 1 e caso negativo 123 decimal 8. Perfeito, 125, 1238, obrigado, boa noite.